ficar ligeiro e dar um close. De plantão o pelotão de hoje, virando a esquina, o farol na neblina esconde. Quem puder passar longe, melhor evitar. Sabe, o tratamento é diferente no lar Paraná. Duas motos paradas na rua, em plena luz do dia, humilhação não se esconde na luz da lua. Entendo que os moleque dá trabalho, mete ficha, mas CPzinho trabalhador, revira a marmita. Com a melhor roupa de rolê no shopping center, cara, ele é bandido, olha o brilho das correntes. Mas se eu tô de bermuda e de chinelo mal vestido, aciona a segurança, os cracudos tão invadindo. Realidade diferente pra nós trutos, barraco de madeira pros playboy do olho azul. Nos condomínio da sul, não vejo neguinho zulu, só nos prédios de concreto tentando cavar um tatu. O bicho pega o couro, come a bala zune. Duas da manhã, nem precisa tá com flagrante. Visão de longo alcance, campana esse giroflex. O clima é de tensão na favela e não tá relax. Mão na cabeça é abordagem, eles também são ladrões e roubam nossa liberdade. Dignidade, esses bagulhos são meu, eu que comprei. Seu salário vem do imposto do estado, eu também paguei. Mão na cabeça é abordagem, eles também são ladrões e roubam nossa liberdade. Dignidade, esses bagulhos são meu, eu que comprei. Seu salário vem do imposto do estado, eu também paguei. A cara do enquadro tá de bermuda e taquetel, camisa de time, chinelo de dedo. Quase sempre tá sem flagrante, mesmo irrelevante. Acaba amor, ter vielas e becos. Que fale o que quiser, nós é o freio. Que para a viatura, mesmo vindo da onde cê veio. A estátua de cadeia que se rasgou no estilete. Os menor da vila, não do que deu overdose na rave. Não sou o crime, mas aplauda a facção. Que te paga rego, mete o pé, vaza com o cu na mão. Não pago de vilão, não pago pau pra ladrão. Não sou a favor das drogas, sou a favor da educação. Luta é pela informação, pra não sofrer a opressão na mão de quem não gosta de pobre e de preto. Trago na mente a frustração, já andei de camburão, meus ancestrais de navio negreiro. Enquanto noia for tratado como criminoso, filho do empresário como dependente químico. Tira a verba da educação, da cultura, da nação, manda o presidente construir presídio. Mão na cabeça é abordagem, eles também são ladrões e roubam nossa liberdade. Dignidade, esses bagulhos são meu, eu que comprei. Seu salário vem do imposto do estado, eu também paguei. Mão na cabeça é abordagem, eles também são ladrões e roubam nossa liberdade. Dignidade, esses bagulhos são meu, eu que comprei. Seu salário vem do imposto do estado, eu também paguei.